safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Meu querendo, novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Quero querer. Ô novinha, taradinha, danadinha, gostosinha, eu já falar pra tu, quero que eu quero tu. Pente blusa de sainha, hoje eu vou falar pra tu, quero que eu quero tu. Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu quero tu. Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero que eu quero tu. Taradinha, danadinha, gostosinha, o já fala pra tu, quero que eu quero tu. Vem de blusa de sainha, hoje eu vou falar pra tu, quero que eu.